montanha de Gilboa, o temor se fez, os filisteus avançaram, trazendo a incerteza. Saul, rei destemido, enfrentou a dor, mas o peso da batalha trouxe-lhe pavor. E em seu coração a luta ressoou, a sombra da morte ao seu lado ficou, mas a esperança mesmo na dor, o Senhor é a força, o nosso Redentor. Valentes se levantam em Jabes a clamar, resgatar o corpo, não deixar de honrar. Com coragem e fé atravessam a noite, em unidade trazem luz ao açoite. E em seu coração a luta ressoou, a sombra da morte ao seu lado ficou, mas a esperança mesmo na dor, o Senhor é a força, o nosso Redentor.